Angola e Brasil. Ao inverso, intruso, além man, mano vision. Mulher, qual homem que não quer? Pode crer, na rima é muita treta. Dando até de muleta, a gente segue na espreita, na expectativa. Constantemente aí tio, fica ligeiro com as minas. Só não vai se cantar com a forjadeira. Jogar você no alto, ainda levar na brincadeira. Diversão limitada, tatuagem, mini saia. Ela mexe o cabelo e adianta rebolada. Da norte a oeste, ela cresce e aparece. Nas pistas e no rasante, só pra ver o que acontece. O riso ou prejuízo, perde o salto, perde o drible. Andando rapidinho, não vai ficar no prejuízo. Mulher forjadeira, mulher interesseira. O tipo dessa aí, tá cercando a noite inteira. Vive na balada, vive na quebrada. Em qualquer lugar que ela passa, ela causa. Mulher forjadeira, mulher interesseira. O tipo dessa aí tá cercando a noite inteira. Vive na balada, vive na quebrada. Em qualquer lugar que ela passa, ela causa. Mulher, qual homem que não quer? Agora tu me diz, qual é o homem que não quer? Mulher, qual homem que não quer? Agora tu me diz, qual é o homem que não quer? Mulher, qual homem que não quer? Agora tu me diz, qual é o homem que não quer? Mulher, qual homem que não quer? Agora tu me diz, qual é o homem que não quer? Tenha mais ou menos a linda esculachada, a cheirosinha e a que não se lava. Tem a gatinha, tem a cachorra, a atraente, a sedutora. Passa tempo, tempo passa e eu consigo ver. Mulher, um homem não é nada sem você. Existe a meiga que não discute, a samurai que usa bem o soco e o chute. A guerreira é companheira, a interesseira confere a carteira. Whisky, champanhe, motel, hidromassagem. Cada uma delas tem sua viagem, seu jeito de ser, seu jeito de agir, seu jeito de fazer, seu jeito de sorrir. Só não vai se cantar com a forjadeira. Jogar você no alto, ainda levar na brincadeira. Mulher, qual homem que não quer? Agora tu me diz, qual é o homem que não quer? Mulher, qual homem que não quer? Agora tu me diz, qual é o homem que não quer? Mulher, qual homem que não quer? Agora tu me diz, qual é o homem que não quer? Mulher, qual homem que não quer? Agora tu me diz, qual é o homem que não quer? Tem pra escolher, tem a escolhida. E a guerreira que vale por toda a vida. Maria, gasolina, carro e dinheiro. Tem em qualquer esquina de janeiro a janeiro. Tem pra escolher, tem para pagar. Depende a intenção de onde você quer chegar. É só pra um rolê, é só para ficar. Ou uma companheira pra você desabafar. Tá difícil, sinal positivo. Estão de olho em poder aquisitivo. Mulher sem valor, mulher sem amor. Ou a caça talentos atrás de cantor. A carrasca usa enforcadeira. Se olhar pra outra, vai dar besteira. No mundo afora, eu sei, são várias delas. Falamos assim, mas não ficamos sem elas. Mulher, qual homem que não quer? Agora tu me diz, qual é o homem que não quer? Mulher, qual homem que não quer? Agora tu me diz, qual é o homem que não quer? Mulher, qual homem que não quer? Agora tu me diz, qual é o homem que não quer? Mulher, qual homem que não quer? Agora tu me diz, qual é o homem que não quer? Mulher, a gente gosta, a gente quer. Intruso já citou, a forjadeira não dá pé. Sabe qual que é? Eu vejo, eu assisto. Tem poucas que eu de dia até aceito o compromisso. Passeio, viagem, banho de sol. Maria chuteira, que diz que ama futebol. Maria microfone, a gente vê de longe. Grita nosso nome, até parece um megafone. Maria rolamento, tá sempre na pista. Correndo atrás de abraçar o skatista. Sem esquecer, a Maria vai com a outras. Que vem com pouca roupa e até roda a banca toda. Olhando as estrelas, eu vejo bem. As três Marias na minha rima virou 100. Um verso vagabundo, sem nada na carteira. Tem sorte de um amor da mina mais guerreira. Mulher, qual homem que não quer? Agora tu me diz, qual é o homem que não quer? Mulher, qual homem que não quer? Agora tu me diz, qual é o homem que não quer? Mulher, qual homem que não quer? Agora tu me diz, qual é o homem que não quer? Mulher, qual homem que não quer? Agora tu me diz, qual é o homem que não quer?